Dino. Última inserção desta semana de Debaixo da Língua, onde nos dedicamos a um dos dois CDs registados por Rick Rubin para American Recordings, onde, sob o título The Final Studio Recordings, se registram os últimos momentos vocais do grande Nusrat Fateh Ali Khan. saiu esta semana, títulos e excertos, naturalmente, do duplo CD, que apenas inclui 8 temas no total e que tem o genérico do Final Studio Recordings, produzido por Rick Rubin, edição da American Recordings, o mestre paquistanês do canto cavali no Jurat Fateh Ali Khan. E por falarmos em mestres,